O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. Agora são 7:05, 7:05, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, a galera toda que dá aquele up ao Som da Tribo, mas o Som da Tribo é retransmitido só através da conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, distintivoblue.com e sondatribo.com. Vou falar em sondatribo.com, tem o nosso chat, é só você clicar lá em cima, entra no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e tem um chat aí com toda a galera que está aí plugada no blog do Som da Tribo. Então, desde já você já está convidado a participar do blog do Som da Tribo, mandar seu e-mail, interagir com o Twitter do Som da Tribo também, ligar pra cá e participar. Tá valendo também dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta aí de Anima Pop agora em novo endereço, hein? Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Sorteio dos brindes da Anima Pop hoje. Tá valendo também dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas. Oferta de Rock in Concert. Então é só ligar 3421-1507 ou enviar seu torpedo para 8831-9050. Final do programa, rola o sorteio, hein? Dois brindes da Anima Pop, dois ingressos para o Rock in Concert. Próximo dia 9 de novembro na Concha do Centro de Cultura. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h16, você curtiu Amongst the Waves, Pearl Jam, Antes 30 Seconds to Mars, This is War, aqui no Som da Tribo. Tá valendo você ligar, hein? 3421-1507, dois brindes Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeia, sorteio hoje, hein? Valendo também dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul, oferta de Rock in Concert. O Rock in Concert vai rolar dia 9, feriado, aniversário da cidade às 4 da tarde na Concha do Centro de Cultura. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Final do programa, rola sorteio. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só você ligar, 3421-3629. Espaço X, presente é aqui, Espaço X. CCAA, ou você se garante, uma língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metropolitim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção Primavera-Verão Metropolitim. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Ligue 3425-1800, calor tá aí, hein? Precisando de climatizar seu ambiente, é só entrar em contato com a Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Siga o Som da Tribo do Twitter, twitter.com/sondatribo. Tem o nosso chat, é só entrar aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem um chat aí da galera do Som da Tribo. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouco às 8 da noite e amanhã também no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, no Alto Maron, a peça A Tragédia do Tamanduá. Ingressos R$4,00 mais um quilo de alimento, hein? Prestigie o Teatro de Vitória da Conquista. Sexta-feira, dia 5, às 8 da noite, no Viala Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Falsos Conejos, da Argentina, banda de Joseph Tortam, de Pernambuco, e Contrabanda, aqui de Vitória da Conquista. Três atrações, próxima sexta-feira, às 8 da noite, no Viala Sebo Café. Falsos Conejos, da Argentina, banda de Joseph Tortam, de Pernambuco, e Contrabanda, aqui de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5,00 no local. Dia 6 de novembro, sabadão no Apogeu, vai rolar o Ice Beats. Muita música eletrônica. E se você quer mais informações, é só participar aí do Ice Beats, lá no Apogeu, dia 6 de novembro. Já no dia 9 de novembro, aniversário de Vitória da Conquista, às 4 da tarde na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. Já está vendo aí o mais novo CD de Kesley. Kesley canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda da Banca Central e parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? We'll be right back.

Agora são 7h30, você curtiu o Cidadão Estigado Contando Estrelas e Adigás Escandurra, Amor Incondicional aqui no Som da Tribo. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, mandar seu torpedo também, 88319050. E você pode concorrer aos brindes aqui do programa. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Sorteio hoje, hein? Também dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, dia 9 de novembro na Concha do Centro de Cultura. Dia 9 de novembro, feriado, aniversário da cidade. Aí você concorre a dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto. Então é só ligar, 3421-1507, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 88319050. Devald tá aqui de bobeira, ó, linha desocupada esperando você ligar, 3421-1507. Daqui a pouco a gente vai trocar ideia também com Lisa Alexandrina, ela que vai falar do projeto Do Que É Feito Samba. Vai rolar dia 5 de novembro no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite. O ingresso custa apenas R$ 4,00 e um quilo de alimento. Os ingressos estão à venda na Letras e Prosa e também com os comissários. Então, Do Que É Feito Samba com Lisa Alexandrina, dia 5 de novembro no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional a gente vai fazer uma homenagem aí à questão dos acústicos com o Rock Brazuca. Você vai curtir Cássia Eller e os Paralamas do Sucesso. Arquivo Nacional, o som da tribo. Pessoal, ainda sou uma garotinha. Yeah. Obrigado. Arquivo Nacional, o som da tribo. Aí no Arquivo Nacional você curtiu os Paralamas, sucesso Que País É Este e Cássia Eller, Malandragem. Ó, são 7h39, você pode continuar ligando aí, 3421507, ou mandar seu torpedo 8831-9050, faça como o nosso brother, o Raul Tênis, que mandou o torpedo aqui para o nosso programa. Condomínio Vila Grécia, abraço para Miguel e Devaldi. E tá pedindo pra gente rolar aqui, Camisa de Vênus, Longa Vida ao Rock and Roll, Raul Tênis Pereira, sempre ouvindo o som da tribo. Também quem está curtindo o som da tribo é o Deusdete de Bom Jesus da Serra. Aí, nossa cidade aqui, a cidade próxima à Vitória da Conquista, Deusdete de Bom Jesus da Serra, sempre ouvindo o som da tribo. Também tem o professor Raimundo Viana, grande professor Raimundo Viana, sempre ouvindo o som da tribo, ele que é diretor do Colégio Opção. Alex, da loja Ponto Frio do Centro. Ele que mora no bairro Candeias, de folga aí, mas curtindo o som da tribo. O Alex, da loja Ponto Frio aí do centro, curtindo o som da tribo aí no bairro Candeias. Também tem o João Erlan, do bairro Petrópolis, que está trabalhando aí no caixa do G Barbosa, também ouvindo o som da tribo. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. sondatribu@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribu. Tudo pronto? Agora são 7h42, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Via 96 FM, também sondatribu.com, distintivoblue.com, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, a galera que retransmite o Som da Tribo aí via internet. Você pode ligar, né? 3421-1507, dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. E também dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, dia 9, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. Então é só ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Falar em Rock in Concert, vamos trocar ideia aqui com o Henrique. Henrique Leite, boa noite, Henrique. Boa noite, Miguel, tudo bom? Tudo legal. E o Rock in Concert aí, tudo... Culture in Concert, a partir do dia... Dia 9 de novembro, aniversário da cidade, 170 anos. A gente está trazendo Eli Pinto, que é o cover do Raul Seixas. Eu já pude presenciar um show dele em Salvador, muito bom, por sinal. E as bandas locais, Zastrais, Triunfal e Rise Again. Então lá na concha do Centro de Cultura, a partir das 4 da tarde, tem o Culture in Concert com Eli Pinto, o cover do Raul Seixas. Quanto custa o ingresso, Henrique? R$8,00, valor único. R$8,00, valor único, tanto no dia como antecipado, ou antecipado esse preço? Tanto no dia quanto no antecipado. R$8,00, né? É interessante colocar um valor único e ainda mais porque é véspera de feriadão, né? Praticamente, né? É feriado, dia 9. Cai numa terça, né? Terça-feira. Mais uma terça-feira, né? Porque agora também é terça, tem feriado, terça próxima também. É. Então, a gente coloca um valor só, até porque também... Eu acho que no dia não vai ter nada de interessante a não ser o nosso evento, então é carregar a galera lá pra dentro mesmo. Então vai rolar Eli Pinto, que é cover de Raul Seixas, né, que a galera já conhece, mas quem não conhece ainda precisa conhecer, muito, porque o cara encarna mesmo Raul. Você já foi em algum show? Já fui, tanto no aspecto visual como da voz, né? Também, né? O cara é praticamente uma cópia viva, né? E de cover eu entendo pra caramba, porque assim, já vi um show daquele Rodrigo Teaser, que é o cover do Michael Jackson, que teve aqui em Conquista há muitos anos atrás, lembra? Lá naquela antiga LZ. Não é da minha época, o Fabinho, não. Ah, peraí. A Madonna, a Verônica Pires, que era uma que a gente queria trazer em dezembro pra Glam, mas infelizmente por questão de agenda não bateu. Mas vamos falar de Eli Pinto, né? Eu tô dizendo as questões a galera que faz essa parte cover, né? Certo. E é interessante que ele praticamente é você olhar e falar, pô, é o Raul mesmo, cara. É ele e banda, e né? Cantando também. Ele e banda, né? Toda, a banda completa. Bem rock e aí, and roll, né? Frisar também que três bandas locais. Na verdade, quais são as bandas aí? A Triunfal, que é de Poções, é uma banda mais... É uma banda de rock and roll, né? E a Rise Again e a Zastrais, que é daqui de Conquista. Certo. Então confirma aí as bandas Triunfal, Zastrais e Rise Again. Então, dia 9 de novembro, às 16 horas, no centro, na Concha Acústica do Centro de Cultura, juntamente com Eli Pinto. Convidar a galera, viu? Os ingressos já estarão à venda? Já estão à venda lá no próprio Centro de Cultura e nas Astrais. Na Drops também, segundo o Batista, ele tá sabendo. Ele não me informa, mas ele fala, vai lá e dá uma palhinha lá. Agradecer então as marcas que apoiam eventos locais, e principalmente as bandas locais também. A Cia Morim, a Zab, a Med Office, a Digorete, a Mercedes-Benz, que é a Corvema, a Academia Fama, a Culinária e Magia e Cobresp. Muito patrocínio aí pro evento, né, velho? É que eu tenho que dar um pause aqui, porque senão não sai. Os eventos de Batista são iguais a macacões de piloto de Fórmula 1, né? Por quê? Muito patrocínio. São tantos, rapaz. Eu tô selecionando aqui, mas é interessante que são tantos que apoiam. Muito bom, grande, muito bom. Grande, muito assim, bom, um grande evento local, que não tem essas assim, grandes atrações como outros empresários trazem aqui, mas que prioriza as nossas bandas locais. Isso é bom, que um evento alternativo tenha assim como um evento que você vai falar também mais tarde, que é deixa eu ver, deixa eu colar aqui, do que é feito o samba, que é muito bom. Então, assim, a gente tá priorizando essas coisas. O programa Som da Tribo, que sempre é uma porta aberta. Você chega aqui, vem falar de um evento local, o cara dá o apoio total. Cede o espaço, você vem e fala, não cobra nada. Que é interessante, é o cara que mais frisa a cena alternativa de conquista. É esse macaco velho do rádio conquistense. Valeu, Henrique. Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí? Outro sábado só virão, falar, né? Deixa eu só falar uma coisa. Próximo rapidinho. Sábado, dia 11 de dezembro, aqui. Tem a segunda claro. Edição da GAN, com um grande DJ de Salvador, conceituadíssimo, muito bom, DJ Chiquinho, e um dos melhores DJs, o melhor DJ de Vitória da Conquista, que é Tony também. Beleza. Vai estar confirmado já. Então, já confirmado a GAN, né? Futuramente sobre isso. Valeu, Henrique. Certo. Valeu, Migas. Obrigadão. Boa noite a galera toda aqui. Foi um prazer, viu? Daqui a pouquinho vamos trocar ideia com Lisa, que é ela que vai falar sobre o evento também, de que é feito samba. Lisa Alexandrina, o evento dela vai rolar dia 5 de novembro no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 7h54, você curtiu Angra, Arise and Thunder, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, interaja com o Som da Tribo, mande seu torpedo também, faça como... Finalmente minha tatu ontem ficou 10, um abraço para todos vocês aí, valeu. Ana Marta, que foi a ganhadora da tatuagem da semana passada. Grande Ana Marta, sempre ouvindo Som da Tribo, ganhou a tatuagem e falou que a tatuagem ficou 10, valeu. Você também pode mandar seu torpedo, 8831-9050. Tem mais torpedo aqui, deixa-me ver... Ah, daqui a pouco eu leio os torpedos. Mandar abraços aqui para Deus Dead, Bom Jesus da Serra, já mandei. Maurício de Jesus, do bairro Santa Helena, também o Gilvan Ribeiro, do bairro Ibirapuera, que está mandando abraços aí para Terry e Cleiton. Terry e Cleiton, do bairro Ibirapuera, galera ligada aí no Som da Tribo. Vá ligando você também, tá valendo. Além dos ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, dia 9, no Centro de Cultura. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta de Anima Pop agora em novo endereço ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, número 960. Tá valendo também dois ingressos para a Noite Fora do Eixo, próxima sexta-feira, o Via Lacebo Café com Falsos Conejos, da Argentina, banda de Joseph Torton, de Pernambuco, e banda Contrabanda, aqui de Vitória da Conquista. Então, liga, tá valendo ingressos para a Noite Fora do Eixo, para o Rock in Concert e brindes da Anima Pop. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ainda dá tempo, hein? Daqui a pouquinho, às 8 da noite, e amanhã também no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, Alto Marão, a peça A Tragédia do Tamanduá. Ingressos apenas R$ 4,00, mais um quilo de alimento. Sexta-feira, dia 5, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Falsos Conejos, da Argentina. Também banda de Joseph Torton, de Pernambuco, e contrabanda aqui de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$ 5,00 à venda no local. É, também, no dia 5, né, concorrência aí com Gilmar Dantas, vai rolar Do Que É Feito Samba, com Luiz Alexandrina, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite. Ingressos apenas R$ 4,00 e um quilo de alimento. Local de vendas dos ingressos, da Letras e Prosa, e também com os comissários. Já no dia 6 de novembro, sábado, no Apogeu, vai rolar o Ice Beats, muita música eletrônica. Informações no local. Já no dia 9, vai rolar, dia 9 de novembro, aniversário de conquista, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, Rock in Concert, Eli Pinto, cover de Raul, Rise Again, Triunfal, Astras Band. E já está vendo aí o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. Os CDs estão à venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer de Conquista e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blog DJ Davi, a galera que dá aquela força ao Som da Tribo. São 7h57. Som local. O Som da Tribo. Olha, no Som Local você vai curtir Quase Humanos e Randômicos. Som Local. O Som da Tribo. Som Local. Me deixarem de tanto Som Local. O som da tribo. Aí no Som Local você curtiu Randômicos, Mezanino e também Quase Humanos, O Tempo. Ó, são 8 horas e 7 minutos. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já voltamos com mais Som da Tribo e você vai curtir. Vamos trocar ideia aqui com Lisa Alexandrina, que vai falar do que é feito o samba aqui no Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas 10 minutos, rolando o Som da Tribo para você até as 9 da noite, via 96 FM, somdatribo.com e também radioportalweb.com.br, conquista radioweb.com.br, distintivoblue.com, a galera que retransmite aí o Som da Tribo. A Internauta Serviços agora em novo endereço, é Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira, Campos. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita e cassete para CD, recargas de cartucho, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Internauta Serviços, Avenida Otávio Santos, 389. Som da Tribo é um programa independente, você sabe, precisa de parceiros. A galera que apoia o Som da Tribo, a Bahia Frio, climatizando seu ambiente ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera, Team CCAA. Ou você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decora seu corpo. E Espaço X presente aqui. Vá ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo dois ingressos para a noite fora do eixo. Próxima sexta-feira no Viela Sebo Café com Falsos Conejos, da Argentina, banda de Joseph Thornton, de Pernambuco, e contrabanda de Vitória da Conquista. O show vai rolar no Viela Sebo Café, sexta-feira, dia 5, às 8 da noite. Também tá valendo dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, o cover de Raul, oferta aí de Rock in Concert. O Rock in Concert vai rolar dia 9 de novembro, feriado, uma terça-feira, na Concha do Centro de Cultura. E também tá valendo dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Então é só ligar, 3421-1507. Vamos trocar ideia agora com Lisa Alexandrina. Boa noite, Liz. Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo legal? E aí, o que será esse projeto do Que É Feito Samba que você vai apresentar aí no Teatro do Carlos Jeová, o Teatro Carlos Jeová, próxima sexta-feira, né, às 8 da noite? Estarei dividindo o palco com alguns amigos e parceiros, Daniel Oliveira, Tereza Raquel, PC Lima e Felipe Donato. Estarei interpretando os maiores nomes do samba e a gente vai fazer criar um ambiente gostoso para que as pessoas possam curtir esse samba de raiz. Vai ser o samba tradicional, né? Isso. Nada desses pagodes aí que tocam no rádio. Não dá não. Nada de quebradeira baiana. Não dá não. É o samba tradicional, samba de raiz, né? Isso. Como o pessoal fala. Quais são as influências assim do seu repertório? Bom, no samba a gente tem muita coisa boa, né? Uhum. Tanto que foi muito difícil escolher o repertório, mas eu vou cantar um pouquinho de Cartola, Bete Carvalho, João Nogueira, Diogo Nogueira, Roberta Sá, Noel Rosa. Vai ter a galera antiga e a galera nova também no seu repertório, sim. Né? Vai ter alguma música própria sua? Não, eu vou cantar duas músicas de uma amiga minha, Laura Zandonati, de Niterói. Dois sambas que ela fez e eu vou cantar, aproveitar para divulgar o trabalho dela também. Mas você já tem trabalho seu, assim? Ainda não. Ainda não, mas já tá rabiscando alguma coisa. Tô tentando. E por que que você colocou o nome desse projeto, do Que É Feito Samba? Alguma alusão, alguma crítica? O que que esse título dá ideia para a pessoa que vai pro seu evento? Na verdade, foi ouvir uma música do Los Hermanos chamada Samba 2. Samba 2. Que ele faz justamente essa pergunta, né? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? E eu quis colocar com essa interrogação justamente para que as pessoas saiam de lá se perguntando. Porque por mais que eu diga, que eu cante, interprete todos os sambas, ele tem que ser sentido. Então as pessoas... Eu quero que as pessoas saiam de lá procurando sentir, dançar e cantar, descobrir o que é esse samba, do que é feito esse samba. E como foi que você começou a curtir e gostar de samba? Principalmente, que é raro, samba tradicional, né? Assim, eu tive influência em casa, né, desde pequena. sempre escutei música boa, mas assim, com samba é relativamente nova. Eu tive muita influência do meu irmão, Joab Teixeira, que me mostrou muitos sambistas. E a partir daí eu fui tomando gosto e me envolvi completamente e resolvi criar esse projeto com samba. Sim, só pra você repetir o nome da galera que vai acompanhar você no samba. E Felipe Donato. Você vai botar uma banda completa, né? É, são meus parceiros, músicos, amigos. O ingresso custa R$4, né? R$4 e um quilo de alimento que eu vou doar uma ONG daqui de Vitória da Conquista, que ajuda crianças carentes. Os ingressos estão à venda na Letras e Prosa e também com a galera, os comissários aí que estão te ajudando, né? Isso, quem quiser pode procurar lá, Isaac, na Letras e Prosa e garante seu ingresso. E outra coisa, você acha que Vitória da Conquista tem uma recepção boa pro samba? Tem uma galera que curte? Sim, sim. Inclusive a gente resolveu criar esse espaço. Porque a galera cobrava de você? É, porque assim? A gente começou a descobrir que todo mundo fazia samba, mas ninguém fazia samba. Não tinha um espaço, assim, propriamente dito. Então a gente quer criar realmente um público receptivo ao samba. Legal. Então, Liz, ó, fique à vontade aí se você quiser agradecer alguém que ajudou você aí no seu evento. Fique à vontade, convoque a galera, venda seu produto aí do que é feito samba. Pois é, então eu queria deixar o convite, né, para todo mundo. No dia 5 de novembro, às 20 horas, no Teatro Carlos Jeová, estarei me apresentando com esse projeto do que é feito samba. Queria agradecer a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Arisson Sena, Curupira Produção Audiovisual e a Letras e Prosa, que está apoiando a gente aí nesse projeto. Beleza, então só confirmando, dia 5 de novembro, sexta-feira, Teatro Carlos Jeová, 8 da noite, ingressos R$4, mais um quilo de alimento. Se você quer comprar seu ingresso antecipado, à venda na Letras e Prosa e também com os comissários aí. Do que é feito samba, Liz Alexandrina. É isso aí, obrigada. Valeu, disponha, quando tiver qualquer outro projeto, Som da Tribo tá aqui na área. Valeu, tudo de bom, sucesso. Daqui a pouquinho a gente vai trocar ideia também com o Gilmar Dantas. Vai falar aí sobre a Noite Fora do Eixo, próxima sexta-feira também no Viela Sebo Café. Vá ligando, dois brindes para você concorrer aqui. Dois brindes da Anima Pop, ingressos para o Rock in Concert e ingressos também para a Noite Fora do Eixo. O Som da Tribo. som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas e 25 minutos. Você curtiu Rumble One, Led Zeppelin, antes Chris Cornell. What a Lot of Love. Essa música do Chris Cornell é do CD novo de Santana. Santana convidou alguns músicos e gravou alguns clássicos do rock and roll. E um deles foi o Chris Cornell, que regravou Led Zeppelin. Há tempo pra você ligar, hein? Ó a torpedo aqui que chegou, o DJ Davi. Hi, manda um alô aí para o DJ Davi, equipe hoje, no aniversário de Laís e no de Gabriela. Abraços, equipe do DJ Davi. Então o Davi tá convidando todo mundo aí para o aniversário de Laís e Gabriela. DJ Davi e equipe, girando pelas ruas da cidade, curtindo o som da tribo. Quem mandou torpedo também foi o Robério Correia, que está ouvindo o som da tribo via internet e diz que o programa está muito massa. Robério Correia ouvindo o som da tribo. Também Aldo Pereira, Josiane, Geórgia, Ana Júlia, a galera aí do loteamento Candeias. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, daqui a pouco não, só amanhã agora. Amanhã no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, no Alto Marão, a peça A Tragédia do Tamanduá. Ingressos R$ 4,00 mais um quilo de alimento. É, lembrando a você que essa peça, A Tragédia do Tamanduá, é a estreia de Simpson como ator, certo? Então vale a pena você conferir A Tragédia do Tamanduá, onde Simpson interpreta, faz 3 papéis nessa peça aí. Ingressos apenas R$ 4,00 à venda no local. Prestigie o teatro local, hein? Sexta-feira, dia 5, às 8 da noite, do Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Falsos Conejos, da Argentina, a banda de Joseph Torton. É Torton mesmo, Gilmar? Torton. Torton, de Pernambuco, né? Pernambuco. E também a banda Contrabanda, aqui de Vitória da Conquista, que a banda é um projeto aí do Luciano Pepe. Ingressos apenas R$ 5,00 no local. 3 bandas por R$ 5,00, de graça. Também no dia 5, você vai curtir Do Que É Feito Samba, com Liz Alexandrina, no Teatro Carlos Jeová, a partir das 8 horas, ingressos R$ 4,00 e um quilo de alimento. Local de vendas dos ingressos na Letras e Prosa. Dá tempo para você curtir os dois, Do Que É Feito Samba e também A Noite Fora do Eixo. Já que no Teatro Carlos Jeová tem horário, né? Os dois lugares têm horário. Dia 6 de novembro, sábado, no Apogeu, vai rolar o Ice Beats. Muita música eletrônica. Informações lá no Apogeu. Já no dia 9, uma terça-feira, aniversário de Conquista, 170 anos, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Rock in Concert. Eli Pinto, que faz cover de Raul Seixas, Rise Again, Triunfal e Zastras Band. Os ingressos vão estar à venda essa semana na loja Zastras, ali na Alameda Lima Guerra. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br. Lembrando a você que Kessler está com um CD aí. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. Os CDs estão à venda na Banca Central, por apenas R$ 5,00 cada. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050, dois ingressos para a Noite Fora do Eixo, dois ingressos para o Rocking Concert, dois brindes da Animatória. É só ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Você também pode participar do blog do Som da Tribo, tem o nosso chat, hein? O chat do Som da Tribo, é só entrar aí, sondatribo.com, clicar lá na opção chat e você bate papo lá com a galera, tá ok? Então é fácil, sondatribo.com. O Som da Tribo. Onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinho de metal. Olha a pisadeira que me veio acordar. Hey! wash on an empty beat. One man betray with a kiss. In the name of love, what more? In the name of love, in the name of love, what more? In the name of love. O som da vida. Da tribo. Agora são 8h37, você curtiu Kessler? Atropelei a vinheta. Você curtiu Kessler, Pride in the Name of Love do YouTube. Esse CD de Kessler, Kessler canta 1 em 2, já atingiu a marca de mais de 1000 cópias vendidas aqui em Vitória da Conquista. Certo? Então corre e compre o seu também, ajude a Casa do Câncer e também os amigos dos autistas da Bahia. Então, CD de Kessler canta 1 em 2 com clássicos do pop rock internacional, tá certo? E também você curtiu Mucambo com a música Zé Ninguém. A banda Mucambo é de Macaúbas, a galera gostou muito aqui do som da banda Mucambo. Aqui já recebemos um torpedo aqui, ótima versão da música In The Name of Love do U2, tão boa quanto a original. Curtindo aqui, Roberto Correia mandou um torpedo aqui elogiando Kessler. Gilmar, daqui a pouco vamos falar da Noite Fora do Eixo, banda argentina, banda de Conquista e banda de Recife aqui na cidade. Sim, mistura de vários lugares aí, atração internacional e Vitória da Conquista. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, Gilmar Dantas vai falar Noites Fora do Eixo. Enquanto isso, você pode ir ligando 34211507, tá valendo ingressos para o Noite Fora do Eixo com a banda argentina Falsos Conejos, banda de Joseph Tortom, de Pernambuco, e banda Contrabanda aqui de Vitória da Conquista. Tá valendo você ligar. Dois ingressos aí para você curtir o Noite Fora do Eixo. E também dois ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto, cover de Raul Seixas, dia 9, na Concha do Centro de Cultura. E também dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, oferta de Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Todos os brindes sorteio hoje. Então liga, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. Som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8h42. O som da tribo rolando pra você até as 9 da noite. O som da tribo tem um oferecimento de Espaço X. Presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decora seu corpo. CCA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera. Tim. e Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Torpedo aqui que chegou, mais um Torpedo. Boa noite, aqui é MC. Gostaria de ouvir, se possível, e o tio Sunday Blood Sunday. Mande seu Torpedo também, 8831-9050. Abraços aí para o nosso amigo Tom Beleza. Tom Beleza curtindo Som da Tribo em seu novo rádio digital. Tom Beleza e Terezinha aí na Conquistinha. Boa noite, Gilmar Dantas. Boa noite, Miguel Cortes e ouvintes do Som da Tribo. Gilmar, vamos falar da Noite Fora do Eixo, essa semana com uma atração internacional, né? Fique à vontade aí. Queria que você falasse aí desse evento que vai rolar aí. Sexta-feira, né? Dia 5. Isso. Bom, a turnê Faustos Conejos, de Buenos Aires, e a banda de Joseph Turton, de Pernambuco, na verdade está percorrendo aí 34 cidades em 40 dias. Então é a maior turnê internacional já feita no Brasil. Nunca uma banda internacional tocou tantos shows assim, uma única turnê aqui no Brasil. Então é um recorde, é uma turnê que está sendo organizada pelo Circuito Fora do Eixo e vai passar por Vitória da Conquista na próxima sexta. Então excepcionalmente, as Noites Fora do Eixo, né, de novembro, que são na quinta, então excepcionalmente nessa semana será numa sexta-feira. Nas outras noites seguintes volta para quinta-feira, mas nessa primeira vai ser na sexta. Então vai ter essa banda, a banda Joseph Turton de Pernambuco, uma banda bem legal do pessoal do Coquetel Molotov, que é uma produtora de Recife bem conceituada, uma banda instrumental de uma galera nova, mas que está tocando em vários festivais. Acabaram de tocar no Jambolada em Uberlândia, tocaram no Festival Contato em São Paulo, vão tocar no Festival do Sol em Natal e no Festival Mundo da Paraíba. Então são quatro festivais grandes que está tendo a participação aí dessas bandas. A banda Faustos Conejos de Buenos Aires foi eleita pela imprensa argentina como um dos três melhores shows da Argentina em 2009. Então é uma banda que tem uma presença de palco bem legal. E para completar aí, a gente vai ter a banda Contrabanda, que é uma banda de grandes músicos aqui de Vitória da Conquista, como Luciano Pepe no baixo. Então a galera aí de responsa mesmo, que vai estar fazendo esse show lá no Viela. O ingresso, a gente mantém o valor apenas R$5. Quem quiser economizar, pode ligar aqui, tá valendo os dois ingressos, é só ligar aqui para concorrer pro Som da Tribo. Então apenas R$5, o evento começa às 19h e vai mais adiante. E aí eu vou dizer que vai ter uma surpresa ainda, vai ter uma atração muito especial que vai ter lá no evento, a gente não pode revelar ainda. Se não, perde o sentido então, da surpresa. Mas é uma surpresa assim, que quem viveu o Rock em Conquista de 2000 até 2004 vai relembrar muitos momentos legais com essa atração especial que a gente vai estar promovendo lá. Foi o auge do Rock de Conquista, né, mano? E é a última vez que vocês vão poder ver essa cena de novo. Tem alguma dica, Gilmar? Olha, é uma banda que marcou muita gente, viu? Tem várias, né? É uma banda que marcou muita gente. E aí é composta só por homens? É composta só por homens. Então já descarta que tem vocal feminino ou participação de mulheres, né? Rock and roll tradicional, alternativo, como é que é? Alternativo. Então vamos ver lá, já tem dica demais aí. Do outro lado da cidade? Do outro lado da cidade. Estamos chegando lá, beleza. Mas é isso aí. E o Coletivo Suíça Baiana volta com tudo, né? Depois que a gente participou do congresso em Uberlândia, o Congresso Nacional Fora do Eixo, muitas oportunidades apareceram, a gente resolveu expandir nossos trabalhos. A partir de janeiro, o coletivo inteiro trabalhará com dedicação exclusiva ao coletivo. Então vamos passar o dia inteiro só pensando no Circuito Fora do Eixo, no Coletivo Suíça Baiana. Então muita coisa vai acontecer. As turnês internacionais aumentarão bastante. Agora mesmo está acontecendo o Womex, que é a maior feira de música do mundo. Então o Circuito Fora do Eixo já fechou parceria com o governo britânico, que vai estar custeando a vinda de várias bandas britânicas para shows aqui no Brasil. Então não se espante se você vê uma turnê de banda internacional a cada 2 meses passando por Vitória da Conquista. Esse ano já é a segunda vez que a gente faz um show de uma banda internacional, né? A primeira vez foi com Warcry, que é uma banda norte-americana que tocou com a Câmara de Jornal. Então esse ano já é a segunda que a gente faz. Então vão ser várias. Então, e não só show não, o Coletivo Suíça Baiana vai se expandir no ano que vem para a área de cinema, vamos... audiovisual, né? Audiovisual em geral, então a gente vai casar com outras artes aí, porque a gente pretende trabalhar muito forte mesmo na cultura. Eu mesmo tô abrindo mão de todos os empregos aí para me dedicar exclusivamente ao coletivo. E viver disso, né? O que todo mundo quer é viver. Quem trabalha com cultura, o sonho de quem trabalha com cultura é viver de cultura, né? Viver trabalhando com cultura sem depender de outros empregos. Então, dedicação exclusiva, acho que potencializa muito, né, o trabalho. Ao invés de você estar fazendo outras coisas, você vai estar tendo tempo para encontro com o prefeito, encontro com o secretário de cultura. Então, abrindo as maiores possibilidades de eventos aqui na cidade. Então, ano que vem, o Coletivo Artista Baiana pretende atuar de uma maneira bem agressiva aqui na cultura aqui de Vitória da Conquista. Então, confirmando aí pra galera, próxima sexta-feira, excepcionalmente sexta-feira, dia 5, no Viela Sebo Café, a partir de 8 horas, vai rolar aí Noite Fora do Eixo, né, Gilmar? É, a partir das 7. 7 horas, né? Sexta-feira aí, a Noite Fora do Eixo. Três bandas, né? Três bandas e mais uma atração surpresa. Atração surpresa. Que vai então agradar muita gente aí. A banda da Argentina, uma banda de Vitória da Conquista, outra banda pernambucana. E Miguel e Simples só vão poder entrar se forem com a camisa da Argentina. Boa ideia. É mesmo, boa ideia. Então é isso aí, Miguel. Agora vai ter o Fórum de Cultura Digital. Eu vou estar indo representando o Circuito Fora do Eixo Nordeste. Então é um evento muito grande, que vai acontecer de 14 a 17 de novembro, que vai ter inclusive o show de Gilberto Gil e Macaco Bong dividindo o palco, os dois juntos. Então um show marcante, né? Uma banda incrível do Circuito Fora do Eixo, dividindo um palco com um cantor que tem uma carreira incontestável, né? Então, vai ser um marco aí também para a cultura brasileira. Então, o Fórum vai trazer muitas novidades que a gente vai estar incrementando aqui no nosso coletivo a partir de janeiro já. Beleza, Gilmar Dantas. E você também vai ao show de Paul McCartney? Paul McCartney, vou ver o Smash Pumpkins. Qual o dia do show de Paul McCartney? 22. É assim, o dia da semana. Segunda-feira. Ah, é uma pena. Se fosse no sábado, você entraria ao vivo aqui no Som da Tribo, né? Eu posso entrar no Planeta Terra, né? Porque também. Vai isso aí. Você dá um panorama geral do que isso, tá rolando. Isso, vai ter muita coisa legal lá também. Beleza. Valeu, Gilmar Dantas, mais uma vez aqui, convidando a galera para participar aí de sexta-feira, dia 5, às 7h30 da noite, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Falsos Conejos, que é uma banda argentina. Banda de Joseph Torton de Pernambuco e banda contrabanda aqui de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5 no local. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir CDC e de Purple. Clássicos da Tribo. som da tribo. O som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu de Purple, Perfect Strangers, antes AC/DC, Thunderstruck. Aqui no Som da Tribo, foram as últimas canções aí do Som da Tribo. Anunciar aqui os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Ingressos para o Rock in Concert com Eli Pinto e mais três bandas. Saíram aí para Deusdete Oliveira, de Bom Jesus da Serra, e também Thaís Santos, da Urb 5. Deusdete Oliveira, Bom Jesus da Serra e Thaís Santos da Urb 5, ganhadores aí dos ingressos para curtirem aí Eli Pinto no Rock in Concert, devidamente documentados a partir de quinta-feira na loja Drops no Shopping Conquista Center. Então, os ganhadores aí vão resgatar seus brindes na Drops Moda Alternativa no Shopping Conquista Center, terceiro piso. Deusdete Oliveira, Bom Jesus da Serra e Thaís Santos da Urb 5. Os brindes da Anima Pop saiu aí para Maria Luísa Oliveira do Centro, Maria Luísa Oliveira do Centro, Irandelso Oliveira do Guarani. Será que são parentes? Maria Luísa Oliveira do Centro, Irandelso Oliveira do bairro Guarani, os ganhadores aí dos brindes da Anima Pop. Claro, Irandelso ganhou o brinde masculino e a Maria Luísa Oliveira do Centro o brinde feminino. Os dois deverão se dirigir à Anima Pop, ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, presente aqui. Também, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Telefone 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Nova coleção Primavera Verão. Metrópole Team, água de cheiro. Renove-se na água de cheiro. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. É com a Bahia Frio. Fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. É só ligar, 3425-1800. Som da Tribo, a galera que faz, hein? Apresentação, produção, Miguel Cortes, Jaqueline Jack, que não veio hoje. Bastidores, telefone, Devil de Andrade, edição podcast, Web Radio, Rubenildo Metal. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Tem o Twitter do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Você pode mandar torpedo também, 88319050. Tem o chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. Tem o chat do Som da Tribo no MSN. Enfim, há várias maneiras de você se conectar com o Som da Tribo. Lembrando a você que amanhã no Espaço Atuar, na rua João Miguel Lourenço, no Alto Marão, a peça Tragédia do Tamanduá. Ingressos R$4,00 mais um quilo de alimento. Sexta-feira tem a noite Fora do Eixo, com Falsos Conejos da Argentina, banda de Joseph Turton do Pernambuco e banda e contrabanda aqui de Vitória da Conquista. Ingressos R$5,00. Também sexta-feira vai rolar o show de Liz Alexandrina no Teatro Carlos Jeová, 8 horas da noite, ingressos apenas R$4,00, mais um quilo de alimento. Beleza? Agenda alternativa aí pra você. A todos que ligaram, mandaram torpedos, entraram no blog, muito obrigado. Sábado que vem, o Som da Tribo de volta às 7 da noite. Tchau, tchau. Desencana que a vida engana. Foi bom pra você, Devaldi? Foi ótimo fazer o Som da Tribo. Foi bom pra você, Gilmar? Foi ótimo. Valeu, galera. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda, hein? E amanhã, vamos ver, né? O bicho vai pegar. Eleições do Brasil. Uma das mais ridículas. Valeu, tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.